essa ilusão. Enganado pelo próprio coração, agindo de acordo com as emoções, sem conhecer a Deus, vivendo de informações. Dependo só de uma decisão, me entregar de todo o coração. Livra-me, Senhor, e arranca esse trauma, pois só tua mão pode alcançar. Senhor, e arranca esse trabalho.